Salvador, boa tarde, azul 640-65 de Colônia Dial. Dial, segundo preço. Charlie, boa tarde, CP 5241, Alfa, Alfa. Zero, zero, sai da Alfa na porra de Alfa, CP. Panamá 327. Na saída da EL 626327, solicita a modificação de nível para 180. Salvador, na TV. Alfa. Rio Pet, Bordeaux Fox, Vila Rebel Alfa. Tomador C3, toma 35 metros da entrada. ou 1966, controle. Salvador, boa tarde. O 627 é volante, escuta. Puka, 190. 190.